esqueça a corona, que o que curou o meu corona foi cachaça com mel. Às vezes, quando eu tô sozinho, pensando na minha vida, eu fico assim, puta, será que eu entrei numa ego trip e nunca mais saí? Sigue sozinho. Quarentena. Sigue sozinho na chuva. Quarentena, Ayrton Senna, trata com carinho, segui sozinho, na chuva. Coronão, esqueça a corona, que o que curou o meu corona. Cachaça com mel, trata com carinho. Carinho, cachaça, é muito difícil compor. É muito chato quando você compõe e fica sem graça. E é muito comum isso acontecer quando você tá tentando compor, porque você precisa. Feito música. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.